Esse ritmo é gostoso, você vai se embalar. Puta merda, velho. Tira essa parada daí, meu irmão, que é ruim demais, velho. Escuta isso aqui, ó. Nessa terra, só se dá bem quem tem. Essa é a lei, criada por eles, imposta por eles. Ok. Essa lei eu prego, nem morto me entrego. Sou rapper, sou forte, sou dog. E minha missão, irmãos, é não mentir a informação. Mentiras, mentiras me tiram do sério. A vontade de ver todos vencer, pode crer, me leva adiante. Mas nem todo mundo pensa igual. Alguns sem saber, outros por querer, jogam o país pra trás. Se ligo apenas nos interesses pessoais, que se dane os demais. E por míseros cruzeiros a mais se vendem feito loucos. E o que se vê, se ouve por todos os lados em consequência. São gritos de socorro, muitas vezes abafados por um povo de Miami. Quem são esses caras que atraem brigas, intrigas, visão distorcida do movimento na mídia? Galeras organizadas batizam mais o melô, eles acham graça. E o país que é bom chegado cai na desgraça. Políticos caras assim são da mesma laia. Daí nascem surfistas de trem, sequestros, arrastões da praia. Bailes funk se transformam em banhos de sangue. Não ao Miami, não ao Miami, eu falo. E quem assina embaixo é a minha gangue. Tá ligado, véi? Agora cale-se. Chega de tentar enganar a nós mesmos. Fico possesso diante desse retrocesso. É triste ver o errado imperar, conhecendo o que é certo. A lei imposta por eles, em prol deles, ok. Essa lei eu renego, chegada informação te levo. Não dê tanto crédito à mídia. Raramente a verdadeira face sem disfarce vem à tona. Gog detona, gog detona. Mentiras, mentiras, já disse, me tiram do sério. A vontade de ver todos vencer, pode crer, me leva adiante. Mas nem todo mundo pensa igual. No salão nunca rola som vocal, só instrumental. Nas rádios o refrão mesmo com a sal. É fundamental lavagem cerebral. Dane-se o produto, que importa é o lucro. A ganância é a fragrância que impera no meio. E nós rappers em meio a esse tiroteio. Gente fluente, sem compromisso. Chega! No Brasil continua. Pode crer! Miami no toca-disco. No Brasil continua. Meu nome é rei, a verdade direi. Enquanto meus irmãos correm nas garras da lei. Você se vende, se ofende e não compreende. Assim simplesmente comprou sua mente. Não quero que você se espelhe em mim. Enfim, a verdade se inclui a cada dia ruim. E não se importar com a consequência da fama. Mas a sua consciência persiste na grana. Pois o produto das mentes estão vencidos. E é por isso que nós continuamos perdidos. Por pior que esteja, não estou à venda. Enquanto Miami rouba a nossa cena. Eu sei com minha posição, estou comprando brigas. Não procuro brigas, mas a minha fala fiada na cara dos caras, pra muitos pode ser uma saída. Um bote salva a vida, se liga. Luto por um Brasil novo onde prolifere ideias. Onde o pobre não seja sacaneado o tempo todo. Obrigado a ouvir e digerir o que deveria. Está no esgoto, façam da minha voz a voz do povo.